Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a esta mais uma Leitura em Dia, edição de terça-feira. Hoje temos como sugestão uma obra de uma autora portuguesa, uma jovem autora portuguesa, de resto, chama-se Patrícia Raios, e a nossa sugestão vai para Antes de Ser Feliz, uma edição da Dom Quixote. Patrícia Reis tem esta novela que concorreu ao Prémio Literário do Casino da Figueira da Foz. Patrícia Reis é a autora de Amor em Segunda Mão, Mordeste o Coração e No Silêncio de Deus, de 2008, um romance que parece-nos passou um bocadinho ao lado do grande público e que mereceria também atenção por parte do nosso leitor. Patrícia Reis trabalhou no Independente e é editora de uma revista também muito interessante e importante em Portugal, que é A Egoísta, editada pela Sociedade dos Casinos do Estoril e da Póvoa de Varzim. Aqui há uma criança que gira à volta de um triângulo afetivo, sentimental e familiar. É a mãe, o pai e um tio, que é o Pedro, que inicia esta jovem personagem, Inês, chama-se assim, uma espécie de recuperar quase daquele casal, daquele par amoroso que é incontornável nos dramas românticos portugueses. O Pedro, falamos do rei Dom Pedro e da Inês de Castro, que levou à tragédia. Aqui não há uma tragédia que leve à morte, mas leva ao desespero de uma impossibilidade vivencial quase e amorosa, até a um ponto de uma possibilidade de integração numa vida mais ou menos social em termos de normalidade. O que é que acontece? Há um desperdício familiar, segundo diz a personagem Inês, que é o abandono da mãe, que é a partida da mãe ao encontro de uma femme fatale, uma espécie de Jackie Kennedy, aquela mulher que também que se viu num turbilhão amoroso. A mãe de Inês acaba por abandonar a família e o pai, e principalmente Inês, que se sente à deriva. Aqui este processo criativo de Antes de Ser Feliz acontece em 6 dias, uma espécie de criação do mundo que tem a ver também com grandes autores da cultura portuguesa, o próprio Miguel Torga, com o seu grande livro, e este que arrasta uma proximidade muito latente ao longo desta curta narrativa, desta curta novela, que é Sinais de Fogo, de Jorge Sena, que tem como epicentro narrativa exatamente também a Figueira da Foz. Mas aqui o que interessa é perceber a iniciação à vida, a iniciação quase sexual e libidinal de um sujeito que se vê aqui confrontada também com a partição amorosa por uma outra mulher que aparece a confrontar Pedro, que é Teresa. Antes de Ser Feliz, usa uma imagética cinematográfica. Nós percebemos isto quase que ao filtrar das imagens, o correr das imagens perante os nossos olhos que leem esta novela, que dão-nos uma sensação de nós, como leitores, participantes nesta excelente novela Antes de Ser Feliz, de Patrícia Reis. Então, a nossa sugestão desta terça-feira, uma obra editada pela Dom Quixote, da autoria de Patrícia Reis, Antes de Ser Feliz. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais.

Branquinho, trabalho como vendedora em uma franquia de bijuterias. Nosso produto é bastante sofisticado e muito bem aceito por nossas clientes. Acontece que a maioria dessas clientes possuem maior poder aquisitivo e confesso que fico um pouco intimidada em atendê-las. Às vezes tenho dificuldade na abordagem e como quebrar o gelo. Trabalhei em uma outra loja de bijuterias onde não aprendi nada sobre técnicas de vendas e o atendimento lá era totalmente informal. Por favor, me ajude. Fecha aspas. Te ajudo com prazer. Você tem toda a razão. O atendimento em uma loja mais requintada deve ser um pouco diferente de uma loja mais humilde. O motivo é muito simples. A maneira como as clientes se comportam é muito diferente. Em uma loja com produtos mais em conta, o atendimento informal não só é bem aceito, como é mais recomendável. Já em uma loja em que os clientes têm poder aquisitivo maior, se você fizer uma abordagem muito informal, vai espantar as clientes. Para uma boa abordagem, faça assim. Oi, bom dia. Está procurando alguma coisa especial? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, estas frases também servem para uma abordagem informal, não servem? Claro que servem. Não importa se sua cliente é classe A, B, C ou D. Todas as pessoas querem ser atendidas por seres humanos e não por robôs que decoram uma frase de abordagem. Não importa a classe social, todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e respeito. A única diferença não será nas palavras que você vai utilizar, a diferença será em sua postura. Para vender produtos mais requintados, seja um pouco mais formal, mas faça isso com naturalidade. Para vender produtos mais simples, seja um pouco informal. Mas também faça isso com naturalidade. Rádio Vendas. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Às sextas, às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. Priscila Silva, aquela loira de Fortaleza que confirmou para as amigas que ficou com o Neymar em Ibiza, está tentando virar subcelebridade. A moça arrumou uma assessora de imprensa e já está se oferecendo para aparecer em programa de TV, tirar fotos. Ela não precisa do dinheiro do jogador, mas quer a fama. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama. Desde o fim do ano passado, quando Paulo Fernandes se encontrou com Shania Twain, seus fãs esperaram ansiosamente pelo dueto entre elas. Na última sexta, o público pôde finalmente ouvir e assistir o clipe de You're Still The One. O hit de 1999 ganhou uma nova versão com grande parte da letra em português. A própria Paula cuidou da tradução e Shania mostrou que leva jeito para o nosso idioma. A música Quando Eu Era Vivo, interpretada por Sandy e tema do filme que leva o mesmo nome, já está disponível para ser ouvida no YouTube. O longa, lançado em janeiro desse ano, tem Antônio Fagundes e a própria Sandy como personagens principais. Quando Eu Era Vivo é um filme de terror brasileiro baseado na obra de Lourenço Mutarelli, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. O livro conta a história de um homem que volta a morar com a família após perder emprego e a esposa. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama. Letícia Spiller estava se achando na festa de lançamento de Boogie Woogie que aconteceu no Rio de Janeiro. A atriz passou o tempo todo com o nariz tão empinado que qualquer um poderia jurar que ela era a estrela principal da novela, tamanha soberba, mas a protagonista é Isis Valverde. Letícia não olhava na cara de ninguém, ignorava a imprensa e os fãs. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Letícia Spiller estava se achando na festa de lançamento de Boogie Woogie que aconteceu no Rio de Janeiro. A atriz passou o tempo todo com o nariz tão empinado que qualquer um poderia jurar que ela era a estrela principal da novela, tamanha soberba, mas a protagonista é Isis Valverde. Letícia não olhava na cara de ninguém, ignorava a imprensa e os fãs. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Luana Piovani, do alto de sua arrogância, mais uma vez tentou usar a censura para calar a boca de alguém. Nervosa com a polêmica e repercussão das fotos que seu marido, surfista Pedro Scooby, postou dela pelada em um hotel, a moça fez ameaças ao programa da Band. Ela escreveu que vai falar com o advogado dela. Um livro. Apenas uma coisa entre outras coisas, mas também uma arma. Foi forjada na Inglaterra em 1604 e carregada com um sonho. Encerra o som, a fúria, a noite e o escarlate. A minha mão sopesa. Quem diria que contém o inferno? Essas barbudas bruxas que são as parcas, os punhais que executam as duras leis da sombra, o delicado ar desse castelo que deverá morrer, a delicada mão que é capaz de ensanguentar os mares, o clamor e a espada da batalha. Esse tumulto silencioso dorme no espaço de um só livro, na tranquila prateleira da estante. Dorme e espera. Conta-me uma história. O programa onde os livros têm voz. Às sextas, às 21h30, no Canal 1. À sexta pela matina tens Special Session Latina. Ao sábado, quando estás ready, tens Special Session Reggae. Ao domingo, para quem não se cansa, há Special Session Dance. Melhor do que isto, só mesmo ouvir Special Session, de sexta a domingo, das 5 às 6 da manhã, na Antena Best. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, Antena Best dá-te Simply the Best. The Best. Os maiores sucessos, aquelas músicas que não esqueces, aquelas que estão na moda e nos principais tops internacionais, tocam aqui em Simply the Best durante 90 minutos. É isso. Uma hora e meia. De segunda a sexta, não percas. Simply the Best. Na Best. Alinhas? Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional. Um programa com uma duração de 60 minutos e durante este tempo Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Edelson Moura apresenta Ligação Nacional. De segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. O ouvinte dos canais da Rádio Antena Web pode apontar críticas, deixar sugestões, entrar em contacto connosco através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à sua espera. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Arritmias. As arritmias são perturbações do ritmo normal do coração e podem surgir em qualquer pessoa, aumentando, em geral, com a idade. Muitas das vezes não apresentam sintomas, podendo, no entanto, em alguns casos, provocar sintomas como tonturas, desmaios ou palpitações. Se tiver estes sintomas frequentemente, recorra ao seu médico. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Os nossos artistas merecem e os nossos ouvintes também. Ser Português, um programa de 3 horas onde passamos música portuguesa no sentido mais puro da expressão. Junte-se a nós e descubra o quão bom é ser português. Às terças, das 14 às 17, no Canal 1. À sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda à sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estando por 2 horas. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Vamos lá, Ariana. Procure não se estressar com muitas obrigações e tente relaxar. No setor afetivo, trocar confidências com o seu amor vai fortalecer os vínculos de afeto, ok, Ariana? Hoje a sua cor são os tons escuros. Touro. Touro, os interesses dos amigos podem não ser exatamente os seus, mas não crie confusão por causa disso, hein, Taurina? No ambiente sentimental, o clima é de muito carinho e compreensão, ok? Hoje a sua cor é verde. Gêmeos. Oi, mimazinha astral, a sua intuição e criatividade estão em alta. Então, geminiana, aproveite para se dedicar a uma atividade que traga alegrias para a sua vida. No romance, demonstre seu amor com ações, viu, gêmeos? Hoje a sua cor é roxo. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de tech house, hardstyle, house, deep house e minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Atenção, Câncer, não deixe as preocupações tomarem conta do seu astral, pois este é um bom momento para sonhar alto e fazer novos planos. A dois, demonstre todo o amor que você sente, ok, Câncer? Hoje a sua cor é lilás. Leão. Leão, é um bom dia para estar com amigos ou pessoas com as quais você goste de conversar. Na vida amorosa, há muito romantismo no ar, viu, Leão? Mas fique longe de desentendimento, certo? Hoje a sua cor é amarelo. Virgem. Olha, Virgem, em casa, aproxime-se de seus familiares e coloque a conversa em dia. No romance, o clima é de muita ternura, por isso mesmo, aproveite a companhia da sua cara metade, Virgem. Hoje a sua cor é cinza. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Rir e morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Libra. Deixe as tensões de lado neste dia, Libra, e entregue-se a momentos agradáveis com a família. Na vida a dois, compartilhe seus sentimentos e o relacionamento vai fluir muito bem. Hoje a sua cor é branco. Escorpião. Olha, Escorpião, é um dia ótimo para você se dedicar às pessoas de sua família para que elas se sintam importantes. No campo afetivo, entregue seu coração àquela pessoa muito especial. E hoje a sua cor, Escorpião, são os tons escuros. Sagitário. Olá, Sagitário. Reúna sua família em casa simplesmente para colocar a conversa em dia. E no setor sentimental, há grande sensibilidade. Então, Sagitário, acredite mais em si e em seu amor. Hoje a sua cor é azul claro. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Dia ideal para ficar junto dos seus familiares, conversando e se divertindo. Nos assuntos do coração, momento de grande compreensão e troca de carinho com seu par. Hoje a sua cor é verde. Aquário. Em família, Aquário, permita-se momentos de mais descontração e participe mais ativamente dos interesses dos seus parentes. No amor, compartilhe os seus sentimentos com seu par. Hoje a sua cor é vermelho. Peixes. Aposte em um diálogo aberto para resolver os mal-entendidos com as pessoas do seu convívio. A dois, há sinais de romantismo e harmonia. Então, peixes, curta a companhia. Hoje a sua cor é azul claro. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé. Atos dos Apóstolos narra o culto à deusa Ártemis no templo, em um grande templo na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Isso nos faz pensar. Para entender bem a dimensão e o significado do culto à deusa Ártemis na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, na época dos primeiros cristãos, é bom considerar que a deusa Ártemis aparecia na sua estátua com a parte superior coberta por numerosos peitos que representavam a fecundidade da deusa. Sobre a cabeça havia uma meia-lua. A estátua de Ártemis estava no meio do Artemision, imenso templo de 120 metros por 70 metros, rodeado por 128 colunas de 19 metros de altura. O Artemision era o centro fervoroso de toda a região da Ásia Menor. As peregrinações e romarias ao Artemision davam trabalho e riqueza a uma multidão de artesãos e comerciantes. Algo parecido com os grandes santuários religiosos da atualidade ou com os santuários da idolatria do mercado, os shopping centers. O templo de Ártemis tinha muitas semelhanças com o templo de Jerusalém. A cidade de Éfeso era famosa por sua deusa Ártemis, o que representava a base de um nacionalismo religioso local. A idolatria popular estava ligada à economia, ao templo e à cidade. Tudo girava em torno de uma estrutura econômica de produção de artesanato religioso, que proporcionava grande lucro aos seus produtores. Logo estes recebem o evangelho do apóstolo Paulo como um perigo mortal para seus lucros, para o templo, para a deusa e para a cidade. Projeto de Jesus Cristo consola os aflitos e aflige os consolados, porque tem implicações político-econômico-culturais. As comunidades cristãs procuram viver um espírito de partilha que se concretiza na socialização dos bens econômicos. Como consequência, torna-se cada vez mais claro que os interesses econômicos baseados no lucro são idolatria e se contrapõem ao Evangelho. De fato, o lucro de uns custa o sangue de muitos. E aí, o projeto do Evangelho, levado pelo grande apóstolo Paulo ao povo da cidade de Éfeso, colocava em crise esse esquema do culto da deusa Ártemis. Por isso o apóstolo Paulo foi perseguido. Que nos abençoe o Deus que é infinito amor, o Deus da vida. Se você quiser, visite o blog do Frei Gilvander na internet, no seguinte endereço: www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com nosso abraço e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira.